Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast. Aqui comigo, eu sou André Oliveira, terapeuta, ativista quântico, e hoje nós vamos introduzir esse assunto de prosperidade, que é um assunto como os outros. Que tem muitas dúvidas, muitos equívocos sobre o raciocínio. E todas as questões precisam ser esclarecidas de fato para que a gente possa entender o que é essa tal prosperidade. Já para a gente começar o assunto, eu quero dizer que ganhar dinheiro, okay, ter dinheiro, é diferente de ter prosperidade. Os assuntos têm a sua intersecção, têm pontos de cruzamento entre a prosperidade e o dinheiro, okay? Mas não é a mesma coisa. São assuntos diferentes. Bom dia, Nice. Bom dia, Alessandra. Sejam bem-vindas. Seja bem-vindo, Jairo. Seja bem-vinda, Mônica Nóbrega. Seja bem-vindo, João. Meu primo João. Seja bem-vindo, Norberto. A Mônica falou bom dia a todos. Ontem nós tivemos live aqui no canal, pessoal. Numa live de ontem eu falei sobre defesa espiritual, como se proteger. Ok? Então a live está aí no meu Facebook. Quem quiser assistir ou ouvir, basta entrar aí no Facebook, que o material está disponível. Algumas pessoas acham que eu apago as lives. Não, fica aí disponível as lives no meu Facebook. Ok? Hoje o podcast aqui é sobre prosperidade. E que é um assunto que está incompleto, o entendimento desse assunto está incompleto no momento que estamos passando aqui no planeta Terra. Por que que eu estou falando isso? Primeiro, por achar que uma pessoa que ganha muito dinheiro, que ela é próspera, ok? E isso não necessariamente é realidade. Uma pessoa pode ganhar muito dinheiro e não ser próspera. Ok? Então, podemos definir como a prosperidade um sentimento interno de alegria, um sentimento interno de saúde, um sentimento interno de paz, um equilíbrio. Como um todo, um equilíbrio emocional interno, okay? Um sentimento interno de abundância, okay? E não necessariamente uma quantidade X de papéis de dinheiro, entende? Então, essa seria a principal diferença entre dinheiro e prosperidade. Dinheiro como algo externo, ok? E prosperidade como um sentimento interno. E o sentimento interno é o entendimento de que o dinheiro, ele é um recurso. O dinheiro, ele é um recurso. O dinheiro, ele não é um fim. O dinheiro, ele não é uma forma de felicidade, ok? O dinheiro ele é um recurso que você utiliza para suprir as necessidades, ok? De forma coerente e equilibrada com a sua missão de vida. Em última instância, seria isso. O dinheiro como um recurso, ok? Definido por si mesmo, a quantidade do recurso que você utiliza para satisfazer as suas necessidades e principalmente para alinhar-se com o seu propósito de vida. Então, o dinheiro como ferramenta, okay? O dinheiro como recurso para que você possa realizar os insights, para você possa realizar o desejo de sua alma, a sua missão de vida na Terra. Esse é o objetivo da prosperidade alinhado com esse recurso, com essa energia que nós chamamos de dinheiro. Faz sentido para vocês? Deixem embaixo os seus comentários, o seu raciocínio sobre esse assunto, porque assim a gente consegue desenvolver ainda mais esse campo de entendimento sobre a prosperidade. E a prosperidade, ela está diretamente relacionada com o entendimento de como a realidade funciona. No entendimento da mecânica quântica. Como o título do vídeo fala, a prosperidade é um campo, que é um campo vibracional. A sua sintonia com esse campo vibracional faz com que você tenha, que você receba esse sentimento. E o alinhamento com esse sentimento faz com que você realize os ensaios, realize os desejos de sua alma através da sintonia com esse campo de prosperidade. Se a pessoa não está sintonizada com esse campo de prosperidade, dificilmente ela vai conseguir se realizar. Ela pode até conseguir todas as coisas materiais que ela acredita que é o melhor para ela, mas no fundo ainda terá uma sensação de que falta alguma coisa, ok? Porque está desalinhada internamente com os desejos de sua alma, com as vontades de realização da sua missão de vida, com a vontade e de ajudar as outras pessoas que você, no fundo, sabe que você tem que ajudar, porque no fundo, todos nós estamos trabalhando para ajudar uns aos outros. Essa é a grande verdade do universo. Estamos trabalhando em prol de ajudar uns aos outros como um todo, como todas partes de uma grande, de um grande trabalho cósmico, ok? De um grande quebra-cabeça que vai se resolvendo a cada vez que essas partes do quebra-cabeça vão entendendo que cada um tem que fazer a sua parte, que cada um tem que fazer aquilo que combinou fazer com si mesmo. Com si mesmo. Cada um fazer aquilo que está definido a nível de alma, ok? Essa é a verdadeira realização, essa é a verdadeira prosperidade. Enquanto a pessoa estiver correndo atrás do rabo como um cachorrinho, buscando o dinheiro no sofrimento, ok? Buscando dinheiro num campo de dor, ela não vai alcançar a prosperidade. Ok? Ela não vai se realizar, ela não vai sentir paz. Faz sentido para você? Deixe embaixo seus comentários. O Norberto falou bom dia. A Alessandra falou: vou assistir hoje. Seja bem-vindo, Chico. Seja bem-vindo, Flávio. Seja bem-vindo, Adevair. Seja bem-vindo, Adriana. Seja bem-vindo, Renato. Seja bem-vinda, Cristina. Seja bem-vindo, Adriana. Seja bem-vindo, Altamiro. Seja bem-vindo, Marcelo. Seja bem-vindo, Renato. Seja bem-vinda. Adriana Silveira. Então, aqui no planeta, até tem uma quantidade de pessoas que ganham esse papel chamado dinheiro. Só que de nada adianta conseguir esse papel para acumular riquezas em prol somente e exclusivamente de si mesmo, em prol de alimentar um ego, em prol de sentir-se superior em relação às outras pessoas, ok? Porque todos esses sentimentos geram sofrimento e isso não é prosperidade. Okay? Isso não está alinhado com o propósito de vida daquela pessoa. Acumular riquezas. E vocês sabem disso. Vocês já viram diversos exemplos de pessoas que acumularam milhões, milhares de dólares. E como que essa pessoa chega no fim da vida? O que que ela está pensando? O que que aconteceu com ela nesse momento? Porque ela pode ter todas as coisas externamente, se internamente não tiver um alinhamento com o seu propósito de alma, tudo aquilo foi em vão. Tudo aquilo foi perda de tempo. Tudo aquilo foi uma insatisfação total. Ok? Então, no momento em que nós estamos, já é hora de entendermos isso, de cair a ficha em relação a esse assunto da prosperidade, a esse assunto de ganhar dinheiro alinhado com o sentimento de prosperidade, alinhado com o sentimento de fazer o bem para si e para os outros. Essa é a verdadeira prosperidade. Esse é o verdadeiro sentimento que devemos ter em relação a esse recurso, a essa energia que nós chamamos de dinheiro. A Anice falou que faz sentido, sim. A Devaí falou que faz sentido. A Mônica falou sim, pois estou vivendo isso. Minha frequência está baixa e estou em escassez em todas as áreas. Seja bem-vinda, Carmen. A Carmen falou bom dia, Carmen. Então, como a Mônica tocou aqui no assunto da escassez, a escassez ela é uma crença. E essa crença, ela é parte da lavagem cerebral que é feita no planeta Terra, ok? Essa lavagem cerebral, ela está relacionada com a ideia de competição, com uma ideia de que não tem para todo mundo, ok? Então, tem aquela máxima do mercado, aquela lei da oferta e da procura que não tem nada a ver com a realidade. Essa lei da oferta e da procura, isso tem que ser jogado no lixo. Esse raciocínio é um raciocínio incompleto sobre a realidade. É uma distorção total de como que a realidade funciona, ok? Porque como que a gente entende a realidade? Observando. Observando a natureza. E observando a natureza, nós vamos perceber e entender e ter consciência de que a natureza é um lugar totalmente próspero. E mesmo que você não regue a plantinha cresce, ok? Mesmo que você não dê o seu melhor pela plantinha, mesmo que você dê uma água de última categoria, a plantinha cresce. Ela prospera independente dos humanos, ok? A floresta cresce no meio da cidade. Mesmo que ninguém plante nada, tem aquela graminha que nasce ali no meio do asfalto, ok? No meio do asfalto. Como que isso cresce no meio do asfalto? Como que isso cresce sem que ninguém tenha plantado, ok? Isso é como o universo funciona. Ele cresce, ele se expande, independente do entorno. Tudo cresce, ok? Então, quando você planta uma semente, e essa semente tem um sentimento, esse sentimento vai crescer. Todo sentimento que você planta, ele cresce, porque a natureza da realidade é o crescimento, entende? Então, se você plantou um pezinho com o sentimento de amor, ele cresce com o sentimento de amor. Se você plantou com outro sentimento negativo, ele cresce com o sentimento negativo. Se você plantou escassez, se o sistema colocou essa ideia nas pessoas de escassez, isso cresce também. Entende? É uma alimentação coletiva a ideia do sentimento de escassez e ele é plantado na cabeça das crianças, na TV, na mídia. Esse raciocínio da escassez fica se repetindo, ok? Então, o que que a gente faz? Joga tudo no lixo, porque você sabe que o universo é o lugar abundante. Você sabe que a floresta é um lugar abundante. Quando você planta um pezinho de alguma coisa na sua casa, aquilo cresce, ok? E não cresce com uma folha. Você planta uma semente e dão várias folhas, várias flores, vários frutos. É abundante. A realidade é abundante. Tudo cresce. Tudo se expande de acordo com o sentimento que a gente coloca naquilo que a gente está fazendo. Colocando sentimentos positivos naquilo que você está fazendo, naturalmente, porque é assim que a realidade funciona, aquilo vai crescer, prosperar, de acordo com o sentimento que você coloca. Então, a nossa responsabilidade é diária, com os sentimentos que a gente planta. O tempo todo nós temos oportunidade de plantar sentimentos positivos, porque a gente está sempre em contato com outras pessoas, com outros seres. E o que que a gente está plantando? Quando a gente conversa com uma pessoa na rua, o que que a gente está plantando? Estamos dando o melhor de nós para aquela pessoa? Estamos dando o nosso melhor bom dia para aquela pessoa? Estamos desejando que aquela pessoa tenha o melhor dia da vida dela? Qual o sentimento que nós estamos plantando todos os dias? Ok? Observe os sentimentos, mude os sentimentos, ok? Plante bons sentimentos e naturalmente você colherá os frutos desses bons sentimentos, uma hora ou outra. É inevitável, ok? É inevitável. E a questão é que você tem que plantar sem esperar o que vai acontecer. Porque se você plantar esperando alguma coisa, vai tudo por água abaixo. Vai tudo por água abaixo. Porque aí você está querendo fazer uma troca. Uma troca. Aí você volta para o modelo do sistema. O sistema quer fazer troca. É um para um. Você me dá um real e eu te dou um pão. Esse é o sistema. Ok? Ah, se não deu um real, não tem pão. O sistema pensa assim, ok? Então, quando você pensa, eu vou plantar aqui porque eu quero trocar, eu vou plantar aqui, eu vou dar bom dia porque eu quero colher bom dia, ok? Não é assim que funciona. Você tem que dar o seu melhor e confiar que as coisas vão acontecer. Confiar, ok? Não ficar pensando no futuro, é no presente. Focando no presente. Dê o seu melhor. Plante prosperidade com as pessoas, ok? Ajude quem precisa mais do que você. Tem gente que está precisando mais, ok? E se você pode ir lá e dar uma ajudinha? Se você pode ir lá e conversar um pouquinho com a pessoa? Se você pode ir lá e dar um abraço na pessoa? Você está plantando prosperidade, ok? Porque você está dando mais do que você recebe. Entende? Você está crescendo, você está ajudando, você está plantando bons sentimentos e, naturalmente, confiando em como o universo funciona, você colherá esses bons sentimentos. Muito obrigado a todo mundo que está participando, ok? Marque as notificações aqui da live para que você possa receber as notificações quando eu estiver online novamente falando sobre os mais diversos assuntos. Ok? Lá no meu canal no YouTube tem mais vídeos, mais material. Ok? É youtube.com/andrelterapeuta. E lá no Instagram também tem textos, tem os vídeos mais curtinhos, onde tem vários insights para o momento da pessoa cair a ficha rapidinho vendo aqueles videozinhos. Então, o Instagram é instagram.com/andreoterapeuta. A Adriana, minha amiga Adriana Gouveia, falou bom dia, iluminado. Bom dia, Adriana. A Mônica falou sim, faz sentido, André, gratidão. Obrigado, Mônica. Seja bem-vinda, Denise. Seja bem-vinda, Adriana Xavier. Seja bem-vinda, cantora Nina. Deixa embaixo aí, Nina, o seu canal também. A Nina é cantora, uma cantora excepcional. Deixa embaixo seu canal aí também, Nina, para o pessoal ouvir o seu som. Seja bem-vinda, Karim da Almeida. Seja bem-vindo, Newton. Então, pessoal, prosperidade está diretamente relacionado com tudo isso que eu falei. Hoje a gente passou aqui uma introdução sobre o assunto e provavelmente em breve eu farei mais conteúdos relacionados com esse assunto. Então acompanhe aí nas redes sociais, as mais diversas redes sociais, e logo eu estarei em mais redes sociais passando mais informação. Eu quero agradecer todo mundo que ouviu, todo mundo que interagiu, todo mundo que deixou o seu tempo aqui, deixou um pouquinho o que estava fazendo para ouvir aqui o que eu estava passando. É um prazer, foi um prazer estar aqui com vocês. E a gente se vê no próximo podcast, ou numa próxima live, ou num próximo vídeo. Até lá, tenha um ótimo dia. Abração.